E agora recebemos aqui no estúdio Hipólito Kaplan, que é auditor fiscal e delegado adjunto da Receita Federal do Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia, prezados ouvintes. E vamos falar, né, nessa entrevista sobre os free shops. A lei dos free shops, que é uma lei nacional que já foi regulamentada, né, inclusive uma instrução normativa da Receita Federal a respeito deste assunto. A gente sabe que localmente estão sendo discutidas, né, medidas para, enfim, criar legislação municipal mesmo sobre o assunto. Mas nacionalmente, o que é que determina essa legislação? O que é que a Receita diz aí que pode operar sob esse regime de lojas francas ou free shops? O regime de lojas francas terrestres, ele veio por uma demanda do Rio Grande do Sul, principalmente, né, dos municípios, foi levado ao Congresso Nacional e a lei foi aprovada, estabelecendo esse novo regime de lojas francas. Esse regime propõe? Ele propõe estabelecimento de lojas francas terrestres, os locais onde essas lojas francas vão ser instaladas ficou a cargo dos municípios, né? São vários municípios que têm cidades gêmeas de fronteira, né? São vários municípios no Brasil, temos municípios no Rio Grande do Sul, no Paraná, na fronteira norte também, na Amazônia, também temos municípios que podem estabelecer essas lojas francas. Ele estabelece que esses critérios e fala que a cota de isenção para adquirir produtos nas lojas francas para viajantes procedentes do exterior é de $300. Os produtos que podem ser adquiridos nessas lojas francas, ainda não foi estabelecida uma lista positiva, né, do que se pode comprar. A princípio, tudo pode ser vendido em lojas francas, né? Foi estabelecida uma lista negativa, que trata de partes e peças de veículos, combustíveis e lubrificantes para veículos também. Isso não pode participar do regime de lojas francas. Moradores aqui de Foz do Iguaçu, uma vez instalado esse regime de free shop, eles poderão comprar nessas lojas? Como é que vai funcionar? O que diz a legislação? A legislação diz assim, todo viajante procedente do exterior, ele tem direito à cota de isenção de $300 para comprar em lojas francas. Então, a princípio, o morador de Foz do Iguaçu, se ele vai para o exterior, ou seja, Paraguai e Argentina, na sua volta ele tem direito de comprar esses produtos, sim. Esse direito à isenção é muito parecido com o da cota de isenção de bagagem, né? Só que a cota de isenção de bagagem é a cada 30 dias, né? E o free shop ou melhor, a cota de isenção de bagagem é mensal, né? E o de free shop é a cada 30 dias ele tem direito a essa isenção. Agora, como é que vai ser feita até essa comprovação de retorno do exterior? Porque isso foi um questionamento levantado lá no Rio Grande do Sul, na fronteira seca, onde muitas vezes é só uma avenida fazendo a separação entre uma cidade, entre um país e outro. Como é que fica esse controle efetivamente de que uma pessoa, um cidadão brasileiro, estaria voltando do exterior para ter direito a essa cota? Não ficou estabelecido, ainda não está claro na legislação como vai ser feito esse controle. Mas há hipóteses de fazer esse controle, por exemplo, através do passaporte, a pessoa apresentar o passaporte, e pode ser também que haja um controle na própria Ponte da Amizade, na ponte da Argentina, com a passagem das pessoas lá, registrando, e que daí possam fazer a comprovação de que elas saíram, foram para o exterior e estão no retorno. É um ponto ainda a ser definido. Está sendo elaborado também o sistema que fará a fiscalização das vendas, o registro das vendas nesse regime de free shop? Sim, o sistema da Receita ele já está pronto, ele só está dependendo de uma pequena homologação agora. E ele diz, né, a legislação diz que os lojistas, né, que vão pleitear o regime, né, de lojas francas, tem que ter o sistema informatizado compatível com o sistema da Receita para que o controle possa ser feito. Esse regime, esse sistema, ele vai possibilitar o controle de uso da cota de isenção com identificação da pessoa. A pessoa vai ter que se identificar. É um controle bastante rígido de uso dessa cota, que vai possibilitar um controle, da Receita também bem eficaz. Agora, a gente sabe que o funcionamento, né, desse regime nas cidades nas 32 cidades gêmeas de fronteira, ele vai depender também de regulamentações locais, municipais. A Receita trabalha com alguma estimativa de que a partir de quando as primeiras cidades já estarão aí com sistemas ativos nessa nova legislação? É difícil especificar isso, porque cada município vai definir aonde as lojas francas vão ser instaladas e até mesmo se vão ser instaladas as lojas francas nessas cidades, né? Então depende muito mais da ação desses municípios para a gente estabelecer quando que vai funcionar do que da Receita. A Receita já, a parte da Receita, ela já está pronta. Agora realmente depende só da regulamentação dos municípios para começar a operar. A partir do momento que os municípios regulamentarem isso, a Receita já tem previsão na instrução normativa que foi ditada há pouco tempo, né? Como será o trâmite dos lojistas pleitear esse regime e o encaminhamento que vai ser dado? A exigência de capital, a exigência mínima, é uma exigência ali de 2 milhões de reais, isso que foi definido, como é que ficou? Isso, tem algumas. Sim, a instrução normativa 1799, agora de março, ela estabeleceu vários critérios, né? Então ela estabeleceu alguns requisitos, né, que o lojista tem que ter para poder pleitear o regime de lojas francas. Entre eles, esse capital mínimo de 2 milhões de reais, que esteja em dia com suas obrigações tributárias, entre outras coisas. Estabeleceu também como vai se dar o trâmite de pedido, estabelece alguma limitação de quantitativos do que pode ser comprado nessas lojas francas com relação a bebidas e sucedâneos do fumo, principalmente, e quais são as consequências no descumprimento do regime. Ela traz normas gerais, realmente, assim, para o funcionamento das lojas francas. Agora, a questão até da cota de compras, porque nós falamos aqui que nas compras nos free shops será permitido aí uma cota de $300 a cada 30 dias, né, o equivalente a $300. E aqui na região nós temos a questão da cota de compras fora do Brasil. Existe, segundo o que até a Receita tinha informado já em anos anteriores, uma previsão de que o valor atual de $300 para compras no Paraguai ou na Argentina seja reduzido já a partir do segundo semestre desse ano? Sim, o que nós temos agora de concreto, que está estabelecido na norma, é que a partir do dia 1º de julho, a cota de isenção para o Paraguai vai reduzir de $300 para 150. A lógica disso é que há uma desoneração, há uma perda de arrecadação tributária, e ela tem que ser compensada com isso. Então, está sendo trazida a cota de isenção de $300, a lógica foi que a cota de isenção de bagagem, né, seja reduzida de 300 para 150. Para o turista, a princípio, a lógica é essa. Para o turista, ele vai ter, na verdade, uma cota de isenção entre a de bagagem, né, do Paraguai e da Argentina e das lojas francas de $450. Ou seja, somando a de 300 nos free shops aqui de Foz, mais 150 exatamente no exterior. Exatamente. Agora, isso pode ser revisto também, né? A questão de reduzir para $150 seria uma questão até de decisão governamental, decisão política, para que seja feita uma revisão nesse aspecto? Tudo depende de como vai ocorrer agora, né, a conversação com os municípios e que interessados, os parlamentares, né? A Receita é um órgão executor, né? Ela executa o que a lei determina. O que nós temos agora é isso, né? $150 para cota de isenção de bagagem para Paraguai e Argentina e 300 lojas francas. Se por acaso vier uma determinação do Executivo, né, da Presidência da República, para que haja um aumento, a gente vai cumprir, a gente executa o que a lei determina, né? Então, assim, não dá para falar se vai haver isso ou não, né? Não cabe a Receita dizer se vai ocorrer, mas existe essa possibilidade, sim. Agora, a Receita Federal aberta aí para diálogos, inclusive para tirar dúvidas com relação a essa normativa, uma vez ela esteja em vigor, uma vez o regime já esteja implementado aqui em Foz do Iguaçu, a Receita vai dar até um auxílio aí para que as empresas consigam se adequar aqui na cidade. Isso está sendo pensado desde já? Sim. Nós já fomos procurados pelo CODEFOS, fomos procurados pelo a Associação Comercial de Foz do Iguaçu, realmente assim, com as dúvidas que surgem a respeito desse regime, e a Receita não se furta a prestar todo auxílio necessário para que seja esclarecido dentro das competências que ela pode ter, né, dentro dos limites que ela pode prestar as informações. Sim, nós estamos em conversa com esses órgãos e no momento adequado nós vamos trazer especialistas para falar sobre esse assunto, para poder deixar sem arestas, né, o regime, né, se vai ser ou não implantado daí, né, cabe isso à prefeitura decidir. Assunto aí de fundamental importância, né, para a economia de Foz do Iguaçu, e olha, agradeço aqui em nome de toda a equipe da RCI ao delegado adjunto e auditor fiscal aqui da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, Hipólito Kaplan, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer esse assunto, e a Receita Federal sempre está à disposição para qualquer dúvida que tenha com relação a esse e a outros assuntos que surgirem. Muito obrigado.